quem que não vai ter certo na final da pista no Sut, embaixo travado? Baixa e travado agora, o Whisky antitanque. Sente autorizado pouso, pista no 7, 1 no 30 graus, com 07 nós, 1014 no ajuste, Whisky Yankee Tango. Autorizado pouso, pista no 7, Whisky Yankee Tango. Portugal 158, copy. Controle OTAN 3177, acertou num pequeno desvio esquerdo, aproximadamente 7 milhas, sem evitar uma formação, retornar a Prolidona. Gente, reporte localizador, autorizado desvio, altímetro 1014. Afirmativo, autorizado localizador, OTAN 3177. Aguarde um minutinho, cópia. Ah, ok. Ah, tá pronto, pushback acionamento, nosso escuta até 3520. Ok, então iniciando o portão 2, aguardando cópia. Autorizado, porta táxi, aguarda cópia, 3520. O Whisky Yankee Tango no solo agora aos 37, confia em parte de destino. Vai pra andada Aerostar. Aerostar, sim, está livre então, efetuar o 180 aí e ingressar via papá para Aerostar. Estacionar a frequência livre, boa noite. Trek papá para Aerostar, boa noite, Whisky Yankee Tango. Portugal 158, copy. Okay, go ahead. Okay, clear to Lisboa, flight level 370 via Upper Whiskey 50 until Mossoró, then Upper November 866 until Magno, after its flight plane route, take off at runway 10 with left turn, at Momo departure with Jebet transition, control is 119.35, squawk 5061. Major Clear to Lisboa, flight level 370, upper Whiskey 50 to Mossoró, upper November 866 to Magno, then flight plan route, departure runway 10, left turn, Momo, departure JV transition, frequency 119.35 after departure, spot 5061, FTL 158. Correct, call me to start up engines and pushback. Will do, pessoal, obrigado. Localizador, TAM 3170. TAM 3170, 5 milhas para o externo, chame a torre 1-1-8-6-12, TAM 3170. TAM 3162, boa noite. TAM 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 1935, transponder 5060. TAM 3520, autorizado 1-9-0, nível para Aracaju, Golf 677 Aerovia, decolada pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 1935 e o transponder 5060, TAN 3520. Estimativo, vou chamar a Nissan táxi. Reportar. Torre Salvador, boa noite, TAN 3170. Está 3 milhas para o externo, baixa travado. Sente 3170 avistado, autorizado pouso na pista 10. Vento de 140 graus com 10 nós, ajuste 1014. Cabeceiro 10 deslocado em 90 metros. Afirmativo. Poderia só confirmar o vento, por favor? 140 com 10. 140 com 10. primeiros 90 metros, cabeceira 10 deslocada. Muito boa noite, Gol 1805 da Ascend, da Charlie, solicita para Natal, nível 410. 410 para Natal, guarda um instante, coordena sem cópia. Ok, na sua escuta, 1805. Estando baixado e travado, TAM 3170. Estimativo, livre pouso 140 graus com 109. Cabeceira deslocada em 90 metros. Ativo, cabeceira deslocada em 90 metros, livre pouso 140 com 10, TAM 3170. Para o táxi, o T3520, a bordo 94, autonomia de 2 horas e 55, alterna Recife. Sente, táxi autorizado via Índia Alfa, no ponto de espera da Charlie, chame pronto. Índia Alfa, ponto de espera da Charlie, rebata pronto, T3520. Livrando pista, prossegue seu táxi via Eco Alfa Índia Portão 2. Vai prosseguir táxi via Eco Índia Alfa Portão 2, 3170. Eco Alfa Índia 2, o portão na escuta. Autorizado decolada pistão no zero, 140 graus com uma dúzia, ajuste 1014. Ajuste no zero no 4, livre decolagem, pistão no zero. O TAM 3520. Salvador FKL 158, stand 11, request push and start. Search for push and start, coming for taxi. Request for push and start, coming for taxi, FKL 158. disponível? Temos 350, quando possível. Tantris 520 decolou agora os 47, chama controle em 119.35, bom voo. Controle de 35, bom domingo, 3520 da TAM. Igualmente. Uno 805, cópia. Controle Salvador, boa noite. Tantris 520, passa 2400 pés, ascensão nível 190, perfil da PUCA, Aracaju. 3520, vigilância, subiu mantenha nível 190, Tantris 520. Ascensão nível 190, Tantris 520. 06 autorizado para Maceió, nível 350, via Peruísque 58. Decola da pista 1-0 com curva esquerda, saída PUCA, transição Aracaju. Controle em 1935, transponder 5066. Aprovado 350 Maceió, decola da 1-0, esquerda posse. Saída PUCA Aracaju, uniforme 58, aerovia, direto Maceió. 119.35 controle, 5066 transponder, gol 1606. Afirmativa no portão 8, vai chamar para o pushback, seu momento. Chamaremos, obrigado. Controle Salvador, boa noite, azul 4062, com informação Bravo. Azul 4062, chegada maré, desse mantenha nível de voo 050. 050 na chegada maré. Gostaria de solicitar a coordenação para completar após chegada à maré, o R9 da pista no zero. Perfeito, após posição ITAP, proa Serra Vitor 366, azul 4062. Após ITAP, Serra Vitor 366, obrigado. Controle, o TAM 3520 solicita voar Aracaju. T520, controle autorizado direto Aracaju. Aracaju, TAM 3520, obrigado. clear taxi via taxiway Juliet and Alpha at holding point of taxiway Charlie, call me ready. Clear taxi via Juliet and Alpha, holding point runway 10 at Charlie, up to tower 158. Salvador, voo 1805. Está pronto para cópia? Alto na escuta. Autorizado para Natal, nível 410, via Upper Zulu 10. Decola da pista 10 com curva esquerda, saída Puka, transição Zipar. Controle em 119.35, transponder 5062. É autorizado então nível 410 para Natal na Upper Zulu 10. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puka, transição Zipar. Controle de saída 11935, transponder 5062, o gol 1805. Estimativa, chama para push, portão 612. Chamaremos pronto no 805. A 3520, chame centro Recife agora. Frequência 12685. 2685, obrigado, boa noite. Roger, Portugal 158, clear to line up and take off. The wind is 120 degrees with 10 knots. QNH 1014. Clear for line up and take off, runway 10, QNH 1014, Portugal 158. Salvador, gol 1805, pronto para push e acionamento, gate 612. Ok, 1805 no portão 612, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, 1805. Azul 4062 está com um pequeno desvio para lhe dar as formações. Gente, reautorizado para 2500, altímetro 0014, azul 4062. Confirmando a altitude aí, e se pode voar da presente etapa para livrar as formações à esquerda? Se desejar, autorizado para o Serra Vitor 366, desse mantenha 2.500, altímetro 1.0 no 4. 2.500, Serra Vitor 366, tá ótimo, obrigado. Portugal 158 airborne at 56, contact 119.35, have a good flight, boa noite. 119.35, FK 158, boa noite, obrigado. Portugal 158, heavy, boa noite, climbing level 370, passing 1700. Portugal 158, radar contact, climb and maintain flight level 370. Climb maintain level 370, Portugal 158. Papá Romeo, Serra, November, Vitor, prossiga. Gente, indicativo a Serra Delta Uniforme Oscar. Ok, autorizado nível 90. Autorizado também proa de Bonf para chegada Bonf. Acione transponder 0236. Confirma equipamento. 18.6. Em 18.6. Confirmando Puka Aracaju. Positivo. Ok. No gate 08, Gol no 606, autorizado, chama para o táxi. Chama aí, táxi, Gol 606. Para o táxi, Gol no 805, estamos com 69 a bordo, 2 horas e 37 de autonomia, alternando Maceió. 20, livre táxi, Juliette Alfa, ponte espera da Charlie, chame pronto para a decolagem. Ok, então vai seguir via Juliette Alfa, chamando na Charlie pronto, Gol 1805. Portugal 158, request right turn direct cabin. Standby 1 initially complete the momo departure. Ok, we'll continue momo, Portugal 158. Turn front tranquilo, tranquilo. Mazemba Vito, acionado 0236, na proa de bombe, acendendo para o 090, Mazemba Vito. Fiat. Serra Novembro de Salvador, solicito 70 e após Bonf para o 17. Aqui, autorizado nível 070, após Bonf autorizado prosseguir para a final 17. Ok, 070, Bonf e 17 como final Novembro de. Serra Vitor 366, o azul 4062. Desculpa, senhor, por gentileza, confirma a mensagem para o Serra Novembro Vitor. Azul 4062, chame a torre 1186 dúzia. 186, obrigado, boa. Let's go 158, request plan possible, that activity. Stand by one, sir. Stand by one, please. Standing by. Hello, ground. Buenos días, Zero Pasito 8, for stand number 10. We will be ready in 3 minutes for engine shut up to Madrid. Estou no 0, 0, está agora 3 milhas para o Sierra Victor 372 estabilizado. Airport Goal 158, clear direct to Jabit intersection. Direct Jabit, obrigado, Airport Goal 158. Torre, Salvador, Gol 1805, no ponto zero na pista, 1-0. 805, mantém o ponto de espera, aguarde. Manterá o ponto zero no 805. Roger, stand by one for clearance. Stand by. 4062, check trem, livre pouso, 140 graus com 10 nós, ajuste meio 14, primeiros 90 metros de pista fechados. Confirmado os primeiros 90 metros fechados, 1014, baixou, travou, 4062. Tá, livre pouso. Positivo. Torre Gol 606 para o táxi. 95 no TAB, 3 horas, Natal. Fluminense 06, livre táxi até o ponto de espera da 10. Reporte pronto, número 2. 1014, ajuste. Reportarei pronto, pista 10, comida 14, Gol 606, número 2. Portugal 158, contact center, frequency 12685. 12685, Portugal 158, boa noite, obrigado. Boa noite. Serra Novembro Vitor, solicita a descida. Serra Novembro Vitor, desça para 2000, altímetro 0014, está sob vigilância, posição de 18 milhas norte de Salvador. Desça para 2000, confirma altímetro 0014, reporte para o cancelamento. Ok, 2014, reportarei para o cancelamento, já interceptando para a final do ano 7. Serra Novembro Vitor. Mantém pistão 0, Gol 805. Salvador, o senhor já teria autorização do Gol 1896? Estimativo, só um minuto, Lopato.